O tema a ser colocado aqui hoje é Brasil, terra da promissão. Brasil, terra de que, de repente, promissão vem da palavra prometer. Então, é terra de que promete algo. Então, a missão espiritual do Brasil, que seria o tema central mesmo. Missão espiritual no Brasil, através dessa terra da promissão. Existe um livro aqui, um exemplar de um livro, ele foi psicografado lá em 69, praticamente fazem 48 anos, por América Paulielo Marques. É um livro do Ramatiz, quem não conhece, é um autor espiritual que já editou algumas dezenas de livros. E na introdução aqui, na quarta edição, vou passar para vocês a ideia que ele nos dá, o que é dado, digamos assim, a respeito do Brasil. A respeito do povo brasileiro, tão sofrido, respeito tão, às vezes, desrespeitado em seus princípios, em todos os seus direitos. Então aqui fala, terra fértil, sob o ponto de vista espiritual, recebe por impulso dos ventos adversos que assolam a humanidade, as sementes que se destacam de toda parte, como consequência das lutas e contradições humanas. O que que acontece? O Brasil, contradições humanas. O Brasil é um povo onde não existe, digamos, um país onde houve mais contradições humanas por causa exatamente da miscigenação das raças. A grande miscigenação das raças. As grandes quantidades de etnias, de raças, que vieram aqui para o Brasil desde os descobrimentos do Brasil. E não há fruto que aqui não produza. Não há fome que aqui não possa ser saciada. Não há batalha que não chegue um dia a ser vencida. E se para conquistar uma mentalidade mais pura e verdadeira for necessário o estágio aparentemente involutivo, isso é aquilo que eles chamam, né, país de terceiro mundo, estaríamos assim em um estágio aparentemente involutivo, que não evoluímos ainda completamente. Em que vivemos, já nos sentimos compensados pelas restrições a que somos submetidos. Somos, sim, perante o cenário mundial, o Brasil, ele sempre, de certa forma, ele foi meio que comprometido, ele sempre foi submetido a certos preconceitos. É no esforço de construir uma humanidade mais fraterna e feliz. Eis porque o povo brasileiro pode considerar-se verdadeiramente predestinado, pois a formação básica de sua índole é fraterna. O que é índole? Índole. A índole é boa? O cara de má índole é bom? Ou ele é de má índole? A índole do brasileiro é boa. Se nós formos analisar hoje a situação atual, olha, isso aqui já tem 48 anos. Se alguém chegar a pegar esse livro para ler, são perguntas e respostas. É incrível o que aqui está escrito, quase 50 anos atrás, ele já pressentia, e aqui estão as palavras, aquilo que iria acontecer hoje. É incrível, se alguém quiser ler, é Brasil, Terra de Promissão, do Ramatiz. É a quarta edição já. Se nós formos analisar hoje o cenário brasileiro perante o cenário mundial, é óbvio, né, que somos taxados de um povo, digamos assim, um povo que está passando por dificuldades enormes por causa da questão do problema político. Esse problema político está alcançando proporções extremamente grandes, e sobra a questão dos problemas econômico, dos problemas sociais, principalmente, tudo por causa de uma questão realmente política. Mas, se nós formos analisar friamente, se nós somos aqui mais ou menos, hoje eu calculo que uns 180 milhões de habitantes, em torno disso, talvez até perto de 200, quantos realmente que são de má índole, que não tem essa terra da promissão dentro deles, que não tem essa vontade de fazer o bem, não importando a quem? Claro que se a gente vai ver hoje o cenário brasileiro, a gente vai escutar a televisão, vai ler jornal, vai escutar a rádio, vai se entrar em contato com a internet e outros veículos de comunicação, a gente só vai escutar e só vai ler realmente coisas ruins. Porque realmente a coisa existe meia que meia danada, meia complicada. Mas se formos falar lá em 200 milhões de habitantes, será que existe 1 milhão de pessoas de má índole aqui no Brasil? Pensem direito. Colocando todos os brasileiros, que seriam classe política, que são todos aqueles que têm problema com tráfico, que são todos aqueles que são donos de quadrilha, enfim, de assaltantes. Mas calculem. Será que chega a 1 milhão de pessoas? Façam. É uma pergunta que estou fazendo aqui, que seria de analisar. Se nós somos 200 milhões de pessoas, nós estamos, sim, com 199 ou 198 milhões de pessoas extremamente de boa índole, que estão, sim, cumprindo essa missão espiritual aqui no Brasil. Porque não existe no mundo, e isso aqui são palavras aqui do Ramatiz que eu vou passar para vocês, pode-se afirmar que o Brasil é o único país do mundo, ou seja, do planeta, onde o amálgama, o que é o amálgama? É uma mistura de elementos diversos que contribuem para formar um todo. Então, aonde toda a mistura de elementos diversos que formam um todo, né, se faz sem grandes restrições. Essa mistura racial, essa mistura, esse amálgama racial de etnias, das várias etnias que compõem aqui o Brasil, se faz com que, sem restrições, as pessoas vivam. As consequências de tal ocorrência, quer dizer, de tal, digamos assim, paciência que os brasileiros têm para com outras pessoas que vêm de fora, perduram até hoje na índole despreocupada do brasileiro. Na índole despreocupada do brasileiro, que vive em função do momento que passa, sem fornecer a si mesmo planejamentos para o futuro. Isso, a maioria dos brasileiros são assim. Se nós formos analisar a clora que nós vivemos aqui, numa região quase de população que vem, digamos assim, quase que na totalidade de origem italiana, ou em outros locais de origem alemã, ou talvez polonesa, bom, é um pouco diferente. A nossa cultura, meio que europeia, que veio dos nossos avós, dos nossos bisavós, é difícil para nós aqui dessa região aceitar muito essa questão dessa mistura étnica, dessa mistura racial. Mas se nós vamos em um resto do nosso Brasil, não existe isso. Existe uma total aceitação de todos e de tudo. Exatamente por isso que é uma missão espiritual do brasileiro em ser fraterno, em ser gentil, em ser bom. E é claro que perante o cenário mundial, em algumas televisões de países de primeiro mundo, né? Primeiro mundo, o Brasil é tido como otário, o Brasil é tido como da República das Bananas, e enfim, toda essa questão que até leva os brasileiros a serem ridicularizados no mundo. Mas será que é isso mesmo? Será que é essa a questão realmente que acontece? Será que Nós aqui, apesar de todos os problemas financeiros, políticos, econômicos, principalmente sociais, aí vem a educação, aí vem a saúde, ainda o povo brasileiro é um povo feliz. Não, aqui não tem, digamos, claro que tem assaltos, tem bandidos, lá no Rio de Janeiro acontece aquelas bandalheiras, acontece um monte de coisas em Porto Alegre, em Caxias do Sul, existe muita coisa ruim. Mas por quê? Porque as coisas boas que acontecem aqui no Brasil, a imprensa, a televisão não divulga. Ora, o que da mídia? O que da Ibope? O que é que as pessoas parece que gostam, adoram assistir? Coisas negativas. Gostam de assistir noticiário onde parece que corre sangue na televisão. Mas existe muita coisa boa no Brasil. O problema é que a gente não é acostumado. Parece que existe aqui no Brasil aquilo que se chama de cultura do medo. A cultura do... Alguns estão inventando até lá por causa de um futuro, quem sabe, candidato político, a cultura do racismo, a cultura da questão da homofobia. Quer dizer, então, é uma coisa assim que estão tentando incutir na cabeça de nós brasileiros coisas que não existem, coisas que não faz parte de nossa índole, porque nós, por índole, somos bons, nós somos fraternos. Vocês podem ter o exemplo aqui de Flores da Cunha, até 4, 5 anos atrás, quando começaram a chegar aqueles haitianos, senegaleses e outros que eu não me lembro bem de onde o local, né? Eles meio que vieram aqui, todo mundo andava meio que olhando de cara virada, com um olhar meio atravessado e tal. No final, os caras meio que se adaptaram à região, arrumaram emprego, alguns casaram, alguns têm filhos. Eu não ouvi dizer nada de que alguém deles tenha virado bandido. Vivem de comum acordo numa sociedade que nem a nossa, de certa forma, organizada. Então, o povo brasileiro, aqui na nossa região, como já foi falado, talvez exista essa dificuldade de abrir o coração e mente para que haja essa real missão espiritual no Brasil. Mas o resto do Brasil, para quem conhece um pouquinho outras localidades, norte, nordeste, o centro do país, não é assim. Não é assim. E, inclusive, eles vivem um pouco mais felizes e mais despreocupados exatamente por essa facilidade que eles têm de adaptação com pessoas, com migrantes que vêm de fora. Então, tudo aquilo que é colocado aqui, é claro que a gente tem que fazer um parênteses da nossa região, que é um pouco diferente. Questão cultural, questão religiosa, mas que questão de mais uma, duas ou três gerações, isso vai desaparecer, é claro. Porque os jovens de hoje, eles não têm mais incutido na mente deles essa questão racial, homofóbica, que faz com que, às vezes, se cometam atrocidades que a gente, às vezes, enxerga por aí. Então, fica aqui até uma proposta de reflexão para que se pense nisso. Se pense nessa palavra, nesse título aqui do tema. Missão, a missão espiritual do Brasil. A missão espiritual do Brasil é ser realmente a pátria do Evangelho. A pátria onde não existem brigas, não existem discussões entre religiões, entre seitas religiosas, entre igrejas. Esse é o futuro. Esse é o futuro do Brasil. Obrigado.